613, ingresso parte principal para posição 1. Posição 1, Oxa, né? 613. Solo, boa noite, TAM 3152, nível 310 para Maceió, formação atingente. TAM 3152, Maceió 330, formação AECO, aguarde cópia. Aguarde 3152. O 6748, pessoal, 304, time agora o solo 1219. 219. Sol Salvador, muito boa noite, o 6748. 1405 na escuta. 1405. Una, estou com a aeronave da Sideral, no reboque, cruzando a retaguarda. Após o tráfego, haveriam condições de seu efetual pushback, colocando a aeronave no través do portão meia dúzia, sem ingressar no pátio 3? Confirme para ser autorizado, rebocar lá para a posição 6, ou no 405. Com a sua aeronave voltada para a Taxi Juliette, puxando ela a retaguarda, sem ingressar no pátio 3, puxando a retaguarda como se estivesse no portão meia dúzia. Só para repetir, estamos chegando para a manutenção. Sol Salvador, boa noite, 6748 da UER. 6748, quem tem reporte antes daquilo? Reporte antes daquilo, 6748. Solo ou 1405. Siga. Temos condições sem que parecer a próxima posição, deixando a Juliette livre para o 3. Isso, é porque quando a gente tá com a possibilidade da alfa, a aeronave ingressa via aqui no pátio 3, ok? Quando elas pousam. Aí o senhor puxando ali a retaguarda, como se tivesse meia dúzia, aí não interrompe o tráfego, o volume de tráfego, tá autorizado, então chama pro táxi. Ah, autorizado, pushback, seu aumento, vai puxar pro 06 a fim de não influir com o tráfego, 04050. Paulo, boa noite, 60408, pushback, seu aumento. 604-0830, sem táxi. Chamando o táxi, 608. Wagner 748, vai ingressar aqui no pátio 3, observando o parqueamento da nave da Sideral no reboque. E reporte para ingressar no pátio principal. Pátio 3, Sideral, reporte para ingressar no pátio principal, 3152, cópia. Pronto, cópia, 3152. 3-6, pessoal, 85, tem, falou, 3-6. Alright, 6-2, have a good night, have a good trip and good night to you. Roger, good night, 3-6-6-2. India Papa Oscar, 1-2. Autorizado pela Proisca 5-8, decora 1-0, curva esquerda, saída Puca, 3-0 Aracaju. Transponde 5-1-5-3, controle 3-9-8. Portão 9, chama quando ponto para o puxa, sinal. Chamará 3-1-5-2. 6748, agilizando o táxi via pátio principal, portão 4. Agiliza pátio principal, portão 4, 6748. Parqueando, posição 3, pátio 3, vanguardo com a luz. Vamos geral, sim, direto. Alugou no 604 com 45 POV, alterna Recife com 3 horas e 5 para tarde. Recife 1330, qual é o POB? O Uno 604? Uno 45. Tente, vai seguir o tráfego da companhia. Com o número 2, via Juliette Alfa, 18 metros, ponto de espera torre, 1014. Ele vai seguir o tráfego da companhia, Juliette Alfa, ponto de espera da 10826, 1014, no 604. Fala, gol, Uno 40, sem motorização para o táxi, POB de 67. Com 4 horas de autonomia, alternando com o fim. 14209, livre aproximação, informe no localizador 1014, ajuste. Informa azul 4209. 16, ajuste no 014, bom voo, boa noite. Com ajuste no 014, Juliette Alfa, ponto espera 18:30, quando lá pronto, muito obrigado, gol 405. Papa Oscar, encontra-se com plano visual e tentar abrir acesso. India Papa Oscar, plano modificado a partir de agora aos 1-1, prossiga em condições visuais descendo para 1.500 pés, altímetro em Salvador 1.04, na cor da rotatória, informe visual com campo. India Papa Oscar, 1.04, cor da rotatória, reportará visual com campo, India Papa Oscar. Salvador, muito boa noite, gol 1405, ponto espera da pista 10 pronto. 43152? 1405, boa noite. 1405, boa noite. O transado em área decolar pista 10, vento 110 graus, 10 mais. Decolagem da pista 10, gol 1405. Azul 4209, estabilizado? Estabilizado agora. Complete a aproximação e chame a torre em 118.6 dúzia. 18.6, 4209. Boa noite, o no gol no 604, pode esperar dar 10. Fone 604, boa noite, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. No 604. Torre, boa noite, Azul 4209. Azul 4209, boa noite, tráfego avistado, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, o número 1 para pouso, 737 na corrida, vento 1110 graus, 109, ajuste 10 no 4. O 4209, aguardando. Boa noite, tropa Tango, Índia Paparosca. Boa noite, Índia Paparosca, prossiga. Índia Paparosca, visual com o 7, com a rotatória. Reporte ao final de duas milhas, cabo 017, formarei eixo da pista livre, vento 1110 graus, 1109, ajuste 104, Índia Paparosca. Posso falar na final de duas milhas, Índia Paparosca. Azul 4209, pista livre autorizado, pouso 1110 graus, 1109. Telefone, Azul 4209. Golo 405, decola 15, controle 119, decimal 8. 98, bom trabalho aí. Obrigado, bom voo. Golo 604, posso passagem do tráfego na curva final, Embraer 90 da Azul, ali mantém pistão 0. Pois a passagem do tráfego ali mantendo 0, 604. 360 na guarda. Controle de Salvador, muito boa noite, total 9907, sente eco, informação eco. Confirme. Total 9907, sente informação eco. Total 9907, acione a identificação, desça e mantém 040, chegada Bonf. Acionou a identificação, desce para o 040 na Bonf, 9907. Autorizado, Índia Paparosa. Segundo 405. O Centro Recife autoriza pro Diofito. Ofito, Guarão 405, muito obrigado. Azul 4209, falou 17, livrar direito no 21 decimal 9. A livrar no 219, Azul 4209. Dia Paparosca, salas 18, local estacionamento ao pátio 5. Autorizado Black Track, é pátio pista livre. No pátio 3 para o gate 8. Diante, prossegue pela Alfa, ingressa naquilo e mantém o pátio 3 até o 8. 4, 2, 1. Foro 604, autorizado a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 109. Autorizado a decolagem, pista 10, no 604. Atenção de Delta Mike Eco de Salvador. Afirmativo, 7 milhas agora. 1405, 7.3 agora. Gente. Muito obrigado. Operadora 3152, pushback, acionamento gate 9. Gate 9, mantém a posição, guarde 30. Operadora 3152. Gol no 604, decola 19, controle 19, decimal 8. No 98, no 604, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, no 604, na Momo. No 604, na Momo. Contato, radar na decolagem, submantel 370, sai da Momo. 370, no 604, Momo. Aeronave em Embraer 190 da Azul, que vai ingressar no gate 8, ok? Está 360, chama a pautagem. 260? Afirmo. 288 com alternado 260, gol no 405. Boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, TAM 3305, informação ECO. TAM 3305, aciona a identificação, desça e mantém o nível de voo 050. Está autorizado o ar ITAP 3305 para chegar da MARI. 050, pode voar Duna? Inicialmente TAP, aguarde Duna. Voa ITAP. Controle o 3305 voltando. Só uma dúvida, por favor, amigo. É, essa chega, essa está a man, ela está suspensa? Só para esclarecer, a chegada man não está suspensa, ela existe, ainda existe, mas em virtude de um acordo operacional entre o APP Salvador e o Centro Recife, as aeronaves procedentes da setor UISC ali vindo de Brasília ingressam na terminal pelo setor sudoeste, ingressando na MARI. Ok, só para informar mais um momento meu, esse desvio para a chegada da MARI aqui vai dar 5 minutos a mais na nossa chegada e 300 quilos de combustível a mais também. Total 9907, desça para 2000 pés, o altímetro em Salvador 1014. Para 2000 pés, ajustado 1014, total 9907. 3152, 171 a bordo, alternando Aracaju com 1h50, pronto para o táxi. Copiado 1h50, Aracaju 171, autorizado para seguir o táxi via Taxiway Juliette Alfa, até o ponto de espera Pistino Zero, não ponto de espera Torre no 8, décima meia dúzia. Juliette Alfa, 1862, ponto de espera, tanto 3152, boa. Boa. Espera, pronto, está 3152, boa noite. Está 3152? Afirmo. Está 3152, autorizado alinhar e decolar pisto no 0, vento 1110 grão, 08 nós. A linha decola da 10, está 3152. Número 04, chame Recife 2085, alterno 3365. 2835, 3365, 2804 604. Desço para 2.000 pés, aguarde final LS, 1014 ao ajuste. Então 9907, informe estabilizado. Estabilizado, 9907. Completa aproximação então e chame a torre em 118612, total 9907. 118612, boa. Então Plantão 3305. Plantão 3305 é o controle. Prossiga na escuta. Como recebe? 100%, nós fizemos as três respostas. Descer para 2.000 pés, está livre aproximação, 1.014 o altímetro, informe o chapéu no local do Plantão 3305. Informativo, 2.000 pés, 1.014, autoridade ABS, presidente, portal estabilizado. 3305. Só para informação, havia chamado o senhor por 3 vezes sem resposta. Eu cotejei também a chamada que você fez. Ok, o senhor cotejou, porém, só para informar, não havia recebido o cotejamento. Tá bom. Zone, Tan 3152. Tan 3152, contato, radar, decolagem, sub e mantém o 330, saída Puca. Tan 3152. Salvador, boa noite, Web 6747. 313, cientes da TIS, autorização Guarulhos 340. Vale, então. Salvador, o Web 6747, tem a Foxtrot, solicita 340 para Guarulhos. O Axiné 6313, mantém escuta, guarda autorização. Webjet 6747, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola pista 1-0, curva à direita, saída da EL, após EL, LEDA, voa direto, posição BDEV e após UPRISC 50. Frequência do controle 119.8, código transponder 5160. Autorizado 340 para Guarulhos, decola da pista 10, curva à direita, na Dael Leda, após Leda Bidev, em Bidev intercepta a Peruísque 50, 119.8 é o controle, Salvador, 5160 é o transponder do 6747. Correto, mestre, pressionamento táxi. Chamará quanto pronto, 6747. O Xené 6313 para conta, pronto? Pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 1-0, curva à direita, saída da EL, após EL, LEDA, voa direto BDEV e após a Prisco 50. Controle 119.8 e o código é o 5162. 907 no solo, aos 32, vou livrar direito no 21.9. 219, total 99. Poxa. 62, 130, Xené 6313. Cotejamento correto, nesta pressionamento táxi. Tomativo, estamos prontos na posição número 1. Posição número 1, autorizado reporte táxi. Autorizado reporte. Solo Salvador, total 9907, vamos assistir. Total 9907, prossiga táxi via taxiway Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 9907. 8612. 8612.